Eu gostaria da colaboração para mim poder me manifestar. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Inicio a minha fala no dia de hoje cumprimentando aqui a Secretaria Municipal de Saúde por todas as programações que foram e continuam sendo feitas em comemoração à campanha do Outubro Rosa. Não poderia aqui deixar de falar das mulheres que estavam aqui na noite de hoje do grupo Laços de Amor. Em nome da responsável, eu diria, a dirigente deste grupo, a Márcia Hessler, eu parabenizo todas essas mulheres que estavam aqui presentes, que foram homenageadas por essa Câmara, pelo trabalho que elas fazem a favor do câncer de mama. Elas continuam num trabalho de prevenção, porque elas, melhores do que ninguém, sabem o que é a doença, porque elas já passaram por isso. Então, a Márcia Hessler e a toda essa mulherada aqui, a nossa gratidão por terem montado esse grupo e estarem na cidade trabalhando na prevenção junto com tantas outras mulheres. O Outubro Rosa, como todos já sabem, é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância e a prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. No Brasil, as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama acontecem desde 2002 e, a partir de 2011, sobre o câncer de colo de útero em diversos estados do país. A publicidade adotou o tom de rosa como motivador de campanhas do período e ações em mídias sociais também tendem a ser reforçadas durante todo o mês. Todos os postos de saúde e mais alguns órgãos da Secretaria de Saúde da nossa cidade escolheram um dia e fizeram o seu evento de conscientização. Eventos esses que eu aqui não poderia deixar de falar, porque são de extrema importância para todas nós mulheres. Temos, durante cada evento, vários especialistas do assunto fazendo palestras e explicando todas as formas de prevenção. Quero parabenizar aqui a Secretaria de Saúde do município, todas as unidades básicas, as coordenadoras, juntamente com as suas equipes, que não têm medido esforços para que os seus eventos sejam grandes, com muitas pessoas presentes, com apenas um objetivo: a conscientização de cada mulher sobre a prevenção do câncer de mama. Doença essa que, infelizmente, quando descoberta de forma tardia, às vezes não se consegue mais o mesmo resultado do que daquelas mulheres que descobriram no início. Parabenizo aqui a UBS de Fazenda Fialho pelo grande evento promovido na última sexta-feira nas dependências da Sociedade União da Paz. A coordenadora Lisandra e toda a sua equipe pelo grande e importante evento de conscientização que foi feito ali naquela tarde, aonde eu também estive presente. E a intenção dessa campanha é essa: conscientizar as nossas mulheres. E na próxima quinta-feira será a vez do Outubro Rosa na UBS do Santa Cruz. Evento esse que será realizado nas dependências da Sociedade União da Paz. Convide seus familiares e vão até lá prestigiar e, principalmente, aprender sempre mais sobre a prevenção. Neste Outubro Rosa, as campanhas reforçam que, com a adoção de medidas simples no dia a dia, é possível reduzir a incidência de câncer de mama. Eu quero fazer uma fala a respeito de um projeto votado na semana passada, aqui na sessão extraordinária. Ouvi na noite de hoje que alguns funcionários do município ganham pouco. Pois é, e se dependesse de alguns, continuariam ganhando menos ainda. Quero aqui falar no vereador Nelson Martins. Oitavo mandato, seu Nelson. O senhor é um exemplo a ser seguido por muitos aqui. Pena que alguns não copiam, senhor, que deveriam, pela sua inteligência e sabedoria. Deixaram de dar 5,7 para os concursados, funcionários públicos do município, por causa de 27 que ganhariam apenas 2,81%. Não querem? Doe, mas não deixem de prestigiar mais de 1.100 funcionários do município de Taquara. Eu tenho que falar aqui, eu não posso ficar engasgada quando eu vejo que salário de um ou dois é baixinho, é pouquinho. Se nós fôssemos atrás de algumas conversas, mais de 1.100 funcionários públicos concursados ficariam sem ganhar o seu reajuste de 5,7%. Novamente, para encerrar, quero aqui parabenizar a postura do vereador Regis, oposição com bastante sabedoria. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo a todos uma abençoada semana.